4107, chama a torre 1895. 295, boa noite. Boa noite. Torre Azul 4107, boa. Azul 4107, autorizado posto sistema 0, vento 090, graus 13 nós. Registro ótimo, turno 0 no 4. 0 no 4, livre pouso. Azul 4107, confirma o vento? 090 graus no 3 mais. Obrigado. Zero uma vez. 1098, precisa. Autorização, Natal. 1098, confirmo por gentileza com a companhia que foi feito uma DLA, o plano enquanto se vem em cima. Fala mais aqui, peraí. Prossiga. Nós entramos em contato com a companhia e parece que o nosso plano para São Gonçalo estaria referente ao nosso prefixo da aeronave, para o meu Golf Uniforme Mike, confere? Obrigado. Apenas o plano que encontra esse presente é o Gol 1098-0155. Vou checar no sistema se tem algum outro plano feito para o prefixo da aeronave francesa. Ok, provavelmente tem um outro com o nosso prefixo e não com o número de voo mais devido ao atraso que ocorreu. Azul 4107, táxi Alfa e Kilo, Pat 3, exemplo localizador. Alfa, Kilo, Pat 3, 4107. Uno 098, Sol. Prossiga. Confirma, por gentileza, o prefixo da sua aeronave? Papa Romeo, Golf Uniforme Mike. Quem está no site? Ok. Salvador, a Ponte Galo é 024, já segue. 024, Leon, seu taxi, da Neném, para o taxi Índia, holding point 100, tower 118.95, último 3A, setting 1014. Ok, via main apron, taxiway India, switch tower 118 decimal 95, copy Greenwich 1014, Portugal 024, yeah. Logo 1098. 1098, prossiga. Conseguiu localizar o nosso plano de voo no prefixo da aeronave, ou mesmo com a numeração do voo? No nosso sistema consta uma mudança de horário, porém do prefixo da aeronave que eu tinha informado. Só temos confirmado que o centro também possui. A gente está em contato com ele agora até mais um instante. Ah, tá ok. É, apenas para verificar, porque aí eu compro a companhia. Obrigado. 0204, clear to line up and take off runway 10, the wind 090 degrees, 12 knots, and altimeter setting 1014. Clear for line up and take off runway 10, approach cover 024. Paulo Salvador, Alexandre, Alfa Vitor Papá. Vitor Papá, prossiga. Gostaria de solicitar autorização para giro aqui na remota 13, em Idle. Enche do giro, coordenação com o Infraero, Alfa Vitor Papá, reporte finalizando. Ok, só é o ciente já, muito obrigado. Just to confirm, we are clear for takeoff. Clear to takeoff, runway 10, wind 090 degrees, 129. Thank you, clear for takeoff, runway 10, approach call 024. Segue pro voo 098. 098, autorizado para o Cabo de Amarante, número 370, via uniforme do voo 0, decola pista 10, com curva à esquerda, subida Cuca, transição, Zipar. Aciona 5513, controle 120, decimal 8. Autorizado 370, com a força, voo 10, decola 10, esquerda, Cuca, Zipar, 593-08, voo 098. Correto, pronto, curso? Sim, voo 10098. Voo 10098, livre, chama o táxi. Voo 10098. Portugal 024 airborne at 04, contact departure control, frequency 120.80. 12080, Portugal 024, boa noite. Duna do separador 16, o ajuste no 04. Direto Duna, 2010, 014, até 3530, obrigado. Salvador, boa noite, approach call 024, passing 2,500 feet, landing flight level 370, Cuca, Zipar transition. Cuca, Zipar transition, Contact level 370 on Puka departure. Level 370 on Puka departure, approach 0024. Roller approach call 024, request from present position direct to Zipar. Okay, send back with nature. Anybody. Maxcona 098, site principal, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 04. 1098, como é que era a prova? 1098 autorizado, ele ainda falou aqui, 1098, 1099. Além da cola 10, com 1098. After JAMO, direct to VUNOC position, Vitor, uniforme, November, Oscar Kilo. After JAMO, direct to VUNOC, Portugal, 0 do fora. Obrigado. 3320, atualizar a final do procedimento do ILS e a parte estabilizada. Ah, isso é mais estabilizado, 3320. Portugal 024, contact 9, frequency 126.85. 126.85, Portugal 024, boa noite. Boa noite. Vai, Salvador, é Alfa, Vitor Papá. E Alfa, Vitor Papá. Comunicando o término de giro dos motores. Bom, giro término, frequência livre. Ok, obrigado. Controle 098, decolar 1298, controle Salvador, 208. 208, obrigado. Controle, boa noite, gol 1098, passa 2.500, na Puca. 098, boa noite, contato radar, rotário nível 370, sai da Puca. 370, na Puca, obrigado. Por gentileza, uma coordenação com a proa de Zipar. Boa tarde. Obrigado. Autorização da gente, o nosso fono. Negativo, qual foi o horário? Era às 22h55. Pelo qual companhia, por gentileza, foi feito um novo plano, que aqui no sistema não consta nada, o 096 da Gol. Ótimo. Roma 098, chame Recife, 126, aproxima 85. Boa noite, chega o 098. Estabilizando, Tantra 520. Tantra 520, chamei a torre 1895. Confirma a frequência? 118, decimal 95. 1895, obrigado. Oi, Tantra 520, transferiu, boa. Bom dia, Dandre 520, estabilizado sinal da 10. 520, autorizado pouso, sinal 0, vento é 1-0-0 graus, 1-4-2, ajuste do altímetro na 0-1-4. Livre pouso, Dandre 520. Solos 23, vere próximo à direita, Solos Salvador 1, 2, 1, 2, 1, 1. Viva a direita agora, 2, 1, 1. Bombo 906. 906, seu plano acabou de entrar no sistema, pronto, 4? Pronto, para 4. Autorizado Fortaleza, nível 390. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5526, controle 120, decimal 8. 390 Fortaleza, subida Momo, transição Froti, decola 10, curva à esquerda, transporte 5226, controle 108. Correto, no zero, as mexas no próximo estacionamento. Salvador, muito boa noite, Alcã. 3520. Cam 3520, boa noite, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, obrigado. Mike Indy Oscar, prossiga. Solicitação de reboque da posição 02 do Pátio 1 para a posição 2 do Romeu do Pátio 3. Indy Oscar, autorizando iniciar o reboque, posso estar finalizando? Pode repetir, é o Mike Indy Oscar. E a Indy Oscar, confirmando. Na ponte número 2, autorizado iniciar, reporte finalizando. Ok, obrigado. Salvador, gol no 096, puxa, estacionamento 06. No 096, aguarda no instante, puxa. Aceito. Mike e AGS, com a tendência de manter posição, guarda aeronave da gol, inicial puxa no 03. Vai atender o carro para prosseguir na direção. Pergunta a senhora se houve identificação, vai direto dona, desça para 2003, o ajuste padrão no 063, reporte no localizador. 09 para o táxi, 136, Teresina, 3 horas. 096, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, estou ouvindo no 895, ajuste no 013. 13, pátio Índia, 1895, boa noite. Zona 096, ponto de espera, pronto, tá 10. Zona 096, autorizado, alinhar e decolar 50, vento 090, graus 13 mais, o ajuste padrão. Ajuste padrão, livre, alinhar e decolar da 10, 096. Zona 096, decolada 39, controle Salvador no 20, decimal 80. 2080, boa noite. Firmou 906, boa noite. Zona 96, boa noite, contato radar, se voltar no nível 390, saída MOMO. 390, saída MOMO, 906. Código. Código, voo 906. Vou coordenar pro de frote, escotir, pro gol no 096. no aguarde. Obrigado. Ah, 3, 1, 7, 0, estabilizou. Bravo ILS, Campo Alegre. A 3170 passou externo, tem o campo à vista, boa noite. 3170, autorizado pouso 0, vento 090 graus 14, mais hoje de padrão. 7 livre pouso, canteiro 10, tá? 3170. Change the time, no, Mike, change the offer, no, Mike.